Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Alô, alô, Brasil! Tudo na Santa Paz por aí. Alô, alô, você do exterior que vai curtir o Gospel Hits a partir de agora em 60 minutos com os melhores louvores. Eu sou o Xandelle, muito prazer a partir de agora com as músicas que falam ao nosso coração. As músicas que descem do céu através do nosso Deus Todo-Poderoso. E fique comigo a partir de agora em 206 emissoras de rádio e Web Rádio, são parceiras do Gospel Hits. E quem quiser já pode curtir a nossa página lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Siga-nos no Twitter, arroba Rede Underline Gospel Hits, e o nosso site é www.redegospelhits.com.br. A primeira do Gospel Hits com Ricardo Robortella, Nada Pode Me Segurar. E já quero dedicar aqui para alguns ouvintes que entram em contato com a nossa equipe. Vai para a Silvia Helena e Niterói, no Rio de Janeiro, para o Edson Siqueira, em Arruda dos Vinhos, em Portugal, para a Poliana Costa, de Macaé, no Rio de Janeiro, aos nossos ouvintes em Presidente Prudente, e você em algum cantinho deste país ou no exterior, sempre na sintonia da sua rádio com o Gospel Hits. No ar, Gospel Hits. Hoje eu vivo só pra ti.

da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus que liberta encarcerados das prisões, mas da estéril mãe de filhos e de lá. Abençoado aqui com Aline Barros, Deus do Impossível, é o seu Gospel Hits aqui na sua rádio, abençoando você com muita música, né? Música que traz a mensagem do Criador. Teve antes Davi Sasser, As Margens do Teu Rio, Bruna Carla, Aceito o Teu Chamado. Eu sou o Xandelli aqui no Gospel Hits, comunicando para você em 60 minutos. Eu quero dar as boas-vindas aos novos parceiros que já começaram a retransmitir o Gospel Hits aos seus ouvintes. A Geração Santa Web Rádio em Macaé, no Rio de Janeiro, direção do Wesley Radavelli. A Missão Pioneira FM 105,9 MHz, na cidade de Cayenne, Guiana Francesa, direção do Álvaro Pacheco Ribeiro. E boas-vindas também a você, nosso ouvinte querido, sempre curtindo aí a música que vem do céu. Só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. O ritmo que transforma vidas e me renovar, Espírito Santo. Músicas que transformam vidas aqui no Gospel Hits. Tudo belê, belê com você aí do outro lado, tudo na santa paz de Deus. Graças a Deus, né, meu irmão? Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos ouvintes espalhados por quase todos os estados do Brasil e também os nossos ouvintes que estão lá no exterior. Afinal, são 206 emissoras de rádio e web rádio Gospel Hits, que é distribuído gratuitamente. Estamos aqui com este ministério há mais de 5 anos, graças a Deus. E eu quero convidar você a interagir com o Gospel Hits. Curta nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Quem quiser também pode deixar um recado lá em nosso site, www.redegospelhits.com.br. www.radiomoquitransforma.com.br. Alôzão aqui para o Dudamel de São Paulo, capital, ao Rafael Cardoso na cidade de Cerqueira César, interior de São Paulo, para Lilian Fátima de Patos de Minas, Minas Gerais, ao Wesley em São Mateus, no Espírito Santo, para Paula Monique na cidade do Rio de Janeiro, e alôzão abençoado ao casal Rose Krum Menauer e Diogo Santana, na cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Damaris, canta pra gente aí na Mesa do Rei, e eu quero oferecer aqui pra Elza Alves Vaz, lá de Brasília, ao André Esteves em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, para o diácono Maicon de Guaíra, no Paraná, para a Eliane Gonçalves, no Mato Grosso, e ao Roberto Martins, da Rádio Gazeta M, de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Gospel Hits, só as melhores. Disseram que os meus sonhos acabaram ali, quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, me mandaram para a terra de Lodebar, que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar, e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber. Fui convidado, sim, eu vou receber as terras que perdi, e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Deus, ele vai cumprir o que ele prometeu na tua vida. Ele é Deus, ele é Deus. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. E aí? Eu sei que esse dia vai chegar, é a carruagem do rei, a cidade você vai ver entrar pra te buscar. Oh, oh, você vai se assentar à mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidado, sim, eu vou receber as terras que perdi, e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar, e a sua vida é assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Levanta as mãos comigo, eu confirma. Todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que foi convidado seu. E todos

mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, prepara ele. Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim. É sempre bom ouvir esse lindo louvor do Toque no Altar, Olha Pra Mim. Teve antes uma internacional com Christine Kraus, Waiting Day e Diante do Trono, O Vencedor. São os melhores louvores para você aqui no Gospel Hits. Agradecendo a audiência do Agnailton de Itapecerica da Serra, São Paulo. Também agradecendo a audiência do Dioclésio Dantas da Silva em Recife, no Pernambuco. Do Varley Alves em Belo Horizonte. Meu alô especial, mais que especial, aos nossos ouvintes em Jijoca, no Ceará, ao Daniel Franz na cidade de Laurentino, Santa Catarina, e mais alôs aqui aos nossos ouvintes que atendem o nosso convite para curtir a nossa fanpage no Facebook. A paz do Rei Jesus, a Fabiana Campos, para Marilene Soares de Itaipé, Minas Gerais, para Daniela Lemos em Patos de Minas e ao Odair Malaquias de Comodoro, no Mato Grosso. Deus abençoe a vida de cada um aí do outro lado. Deus abençoe aos nossos ouvintes católicos, espíritas, evangélicos, a você que faz parte de alguma denominação. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits. Transformação, transformação, transformação. Aleluia. É adoração. Oh, aleluia. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. Se é sucesso gospel, passa aqui no seu Gospel Hits, na sua rádio ligada em Deus. Muito obrigado pela sua companhia e vamos continuando. E você que está nas redes sociais, já curtiu a nossa página? Não? Pesquise aí por Rede Gospel Hits e depois deixe um recado para nós. Só lembrando que o nosso Facebook não é aquele sistema de adicionar, né? Mas de curtir. Nosso Twitter é @rede_gospelhits e o nosso e-mail ouvinte@redegospelhits.com.br. O próximo louvor vai lá para o Christopher de Oliveira, na cidade de Socorro, São Paulo, onde a nossa audiência é tamanha. Alusão aos irmãos da Web Luz de Betel, parceiros aqui do Gospel Hits, lá na cidade de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Para a Fátima Novaes, de Guaíra, São Paulo, e a todos em Viçosa, no Rio Grande do Norte, Viçosa, no Ceará, e também Viçosa, em Minas Gerais. Três cidades com o mesmo nome, né? Só que em estados diferentes, todos recebendo o sinal do Gospel Hits. Agora tem Fernandinho Teus Sonhos, e quero oferecer aqui para o presbítero César Hazek, em Canoas, no Rio Grande do Sul, ao missionário Mirialdo de Freitas, em Atibaia, São Paulo, ao José Maria de Oliveira, de Tabuleiro do Norte, no Ceará, e para Odinésia Mendes e a todos os nossos ouvintes em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Minha vontade já mexeu. Meu reino já ganhei.